Eu me perdi e quando vi já tava envolvidão. Nos corre pro cifrão, vida louca no mundão. Eu caí e quando vi já tava a milhão. No giz, cortando as madrugas de sapão. Sem desculpa meu irmão, mas pro pai peço perdão. Momento delicado, eu deitado aqui no chão. Vê só, se eu tivesse escutado minha coroa, não tava nessa não. Eu tava era de boa, fui fraco, né bom. Seduzido por mamão, pelos cordão dourado e as naves de batom. As luzes de neon, ó, vodka e chandon. Lucrando com os pinos, curador de moletom. Fiz fama na vila e os olhares que filma são moleques que nos malandros zica se inspira. Sem paz, no gás, buscando algo a mais que atrai e faz gravar na lápide a que jaz. Um pai, uma mãe, um filho sepultado. Moleque no farol, acelerado, sento aço. Fui nocauteado, meu pai, peço revanche. Nesse chão gelado, imploro, me dê uma chance. Me arrependo de tudo que eu fiz. Te peço perdão pelos erros que cometi. Na verdade sou um pobre pecador. Oh, oh, oh. Sou um homem dependente do Senhor. Estou aqui, mesmo falho, Jesus não me abandonou. Andei errado, eu sei pai, eu reconheço. Quis viver uma aventura, me tornei aventureiro. Fui desobediente, não vi o que tô vendo. Quis ser independente pai, paguei o preço. Eu quis provar, conhecer esse mundão. Saborear a vida sem limite, sem noção. Tentação, me entreguei, mergulhei no mar escuro. Me afoguei e me tornei cego, surdo e mudo. Nas luzes da night, a vibe não é light. Tem hot, tem ice, tem do black, tem do white. Tem red, energético, água de coco. Mulheres no corpo, menores de 18. A vida me levou, pois me deixei levar. Um náufrago no lar, não sei o que é amar. Esposa, filho, só agora vem na mente. No fim da minha história, não plantei uma semente. Sinceramente, nunca pensei em casamento, muito menos que partiria assim solteiro. Sei que não mereço, pai, mas eu lhe peço uma segunda chance, arrependido me confesso. Me arrependo de tudo que eu fiz. Te peço perdão pelos erros que cometi. Na verdade sou um pobre pecador, pecador. Sou um homem dependente do Senhor. Estou aqui, mesmo falho, Jesus não me abandonou. Irmão de dois irmãos, eu filho mais velho. Nascido e educado no berço do evangelho. Bom menino, bom amigo, focado nos estudos. Ligeiro com o inimigo e as tentações do mundo. É duro ter entendimento e não entender como fui cair, me envolver, me perder. Conhecia o perigo só em teoria, mas ao me deparar com ele no dia a dia foi diferente, tentador frente a frente. Conhecia minha fraqueza, ainda adolescente. O gosto da fama, andando com quem tem fama, escolhendo as mana pra levar pra cama. Comecei no lança, bala na balada, e quando vi já tava com os quilo e as quadrada. Desgosto pra família, apontado, mal visto, mas sei que toda mãe sempre ora pelo filho. Saiu do carro, o clima tá sinistro. Extinto, né bandido? Até que ouço um tiro alvejado pelas costas na estrada de MG. Não sinto minhas pernas, pai, vem me socorrer. Hoje sou um vaso nas mãos do oleiro. É ele quem me guia, é o meu de carpinteiro. Ele morreu em meu lugar, sua vida pra me salvar. Louvou o seu amor. Ele é fiel, é o meu salvador. Sou um pobre pecador, oh, oh, oh. Sou um homem dependente do Senhor. Estou aqui, mesmo falho, Jesus não me abandonou. Jesus não me abandonou. Jesus não me abandonou. Jesus não me abandonou.